Ouve, ó Deus, minha oração. Livra-me do temor da opressão. Esconde-me em teu amor do mal, Senhor. Sou teu clamor. A língua afiada como espada buscam me ferir na madrugada. Mas em ti, ó Deus, eu confiarei. Teus planos de paz eu proclamarei. Firme está meu coração em ti, Senhor, minha salvação. O justo se regozijarão e em teus feitos cantarão. No secreto eles tramam a dor, mas tu, Senhor, és meu protetor. Palavras como flechas vão, mas em ti encontro libertação. Indagam e buscam com malícia, mas tua luz traz a delícia. E no amor eu me firmarei. Cada passo eu te exaltarei. Firme está meu coração em ti, Senhor, minha salvação. O justo se regozijará. Salvação, o justo se regozijarão e em teus feitos cantarão. Em ti, ó Deus, eu encontro paz. Teu amor eterno nunca me exalto teu amor.